Foi lançado na Grã-Bretanha um livro compilando todas as músicas gravadas pelos Beatles no famoso estúdio da Abbey Road, em Londres. Este livro vai um pouco além de tudo o que é bem conhecido da obra musical do famoso Quarteto de Liverpool. Sueli Gunn e Renato Brandão, do Serviço Brasileiro da BBC, têm os detalhes. O livro, intitulado The Complete Beatles, inclui versões inéditas de músicas famosas do grupo. O autor do livro, Mark Lewisohn, teve acesso a fitas das sessões de gravação dos Beatles, fitas que incluem desde versões finais de músicas até conversas dos quatro Beatles, durante os intervalos de gravação. Numa entrevista à BBC, o autor do livro conta como foi a última sessão de gravação do grupo. The very final Beatles session was on January the 4th, 1970, when Paul, George and Ringo went in and did some overdubs onto the song Let It Be. John wasn't there. A última sessão de gravação dos Beatles foi no dia 4 de janeiro de 1970, quando Paul, George e Ringo foram ao estúdio para fazer alguns arranjos para a música Let It Be. O John não estava presente. É claro que nessa época havia muita tensão entre os quatro, mas entre os três presentes no estúdio, Paul, George e Ringo, parecia tudo bem. Na verdade, no dia anterior, eles tinham gravado a última música que gravaram juntos, I Me Mine. Essa música foi composta por George para o filme Let It Be, no ano anterior, mas nunca havia sido gravada, e eles resolveram incluí-la na trilha sonora do filme. A última sessão, com apenas os três Beatles, foi muito boa, muito proveitosa, e houve um episódio muito interessante. George, fingindo que estava lendo um comunicado para a imprensa, falou o seguinte: "Vocês todos já devem estar informados de que fulano nos deixou, mas eu, Cicrano e Beltrano continuaremos o trabalho que vem sendo feito neste estúdio." Isso era, é claro, um comentário indireto sobre a separação dos Beatles. I'm in mine. Now the frightened are leaving it. Everyone's weaving it. Coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. Foi recentemente divulgado na Grã-Bretanha o primeiro relatório detalhado sobre o que se convencionou chamar de edifícios doentes. A doença não ameaça o edifício em si, ameaça as pessoas que nele trabalham. Sobre o assunto, a reportagem do Serviço Brasileiro da BBC apurou o seguinte. Todos nós temos momentos em que não nos sentimos muito bem no edifício ou casa onde nos encontramos. Na maioria dos casos, não parece haver qualquer razão óbvia para isso. Não que o edifício seja frio, úmido ou velho. De fato, muitas das construções ou edificações que provocam queixas são modernas, bem iluminadas, dispondo de ar-condicionado e de linhas arquitetônicas agradáveis. São os edifícios usados para escritórios. Mas, ao contrário do que algumas pessoas achavam sobre o síndrome do edifício doente, a verdade é bem outra. O pensamento dominante era de que tal síndrome era simplesmente produto da imaginação das vítimas. Mas o relatório preparado pelo Departamento Britânico encarregado da Saúde e Segurança no Trabalho reconhece que o problema é genuíno. Certos edifícios provocam uma incidência maior das doenças no trabalho do que o que seria normal aceitar. Embora os sintomas sejam geralmente leves, eles causam inconveniências para um grande número de pessoas que trabalham nos edifícios afetados. Entre os problemas anotados no relatório estão irritação nos olhos, garganta, nariz, pele seca, fadiga mental, enjoo, rouquidão, arquejos e coceira. Outra constatação é a de que os empregados comuns estão mais sujeitos a sofrer tais problemas do que os empregados administrativos. Além disso, as queixas são mais frequentes nos edifícios que acomodam muita gente. E, estranhamente, as queixas dos males que afetam a saúde e o humor dos que trabalham em edifícios doentes ocorrem com mais frequência à tarde, não pela manhã. Mas qual seria a origem do síndrome do edifício enfermo? Não há um fator apenas. O estudo feito pelo Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho identificou vários fatores influindo coletivamente no surgimento dos problemas de saúde em certos edifícios. As causas que contribuem incluem sistema de ar-condicionado inadequado, iluminação ruim, controle mal feito da temperatura e umidade ambientes, ar poluído e um estado de ânimo precário entre os empregados. Mas o síndrome do edifício doente é, pelo menos em teoria, um problema curável, diz o relatório britânico. O documento aponta para o caso dos submarinos, onde a tripulação tem de viver num ambiente fechado por longos prazos. É pensando assim que o Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho acha viável a cura. Mas a terapêutica ainda não é conhecida. Uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Um dos mais profundos e prolongados debates na Igreja Anglicana, a Igreja Oficial da Inglaterra, gira em torno da admissão de mulheres no sacerdócio. Esta questão será decidida no Sínodo Geral marcado para 1990, e até lá as discussões deverão ganhar maior ímpeto ainda, como apurou a reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. No momento em que o debate se acentua, os defensores da ordenação de mulheres na Igreja Anglicana ganharam o conforto de uma pesquisa feita na Inglaterra, segundo a qual a maioria das pessoas que vão regularmente à missa apoia, em princípio, a grande mudança. No entanto, a não ser que até 1990 o apoio aumente, o sacerdócio continuará sendo uma meta distante para as mulheres da fé anglicana, pois serão necessários 2/3 dos votos do sínodo para que a reivindicação seja aprovada. E pelo que a pesquisa indicou, a proporção de fiéis a favor não chega a tanto. Não que os fiéis votem no sínodo. O que se especula é que se o pensamento da maioria atual se refletir no comportamento dos participantes desta assembleia, não haveria os 2/3 requeridos. O que se verificou é que um número considerável dos que querem ver a ordenação de mulheres prefere que não haja uma ação imediata neste sentido. Esta pesquisa, encomendada pelo jornal The Times, é o estudo mais completo já feito para conhecer a atitude dos fiéis anglicanos à elevação das mulheres ao sacerdócio. 57% disseram sim, mas no sínodo haveria necessidade de uma corrente mais poderosa, totalizando, no mínimo, 67%. Entre os que apoiam mulheres sacerdotisas, 76% acham que elas podem ser também episcopisas. A oposição, por outro lado, acha que, por princípio, as mulheres não deveriam celebrar a Santa Comunhão nem celebrar casamentos. Uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. O efeito estufa que o nosso planeta poderá sofrer devido à crescente concentração de dióxido de carbono na atmosfera é uma das mais graves preocupações da comunidade científica internacional. Cientistas britânicos acham que esse efeito será sentido mais cedo do que foi anteriormente calculado, porque houve uma falha fundamental nos programas dos computadores empregados para avaliar o que está por vir. Márcia Poole, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, apurou o seguinte. A imagem de uma Grã-Bretanha mais calorosa, onde as pessoas começarão a trabalhar às 10 da manhã para terminar às 7 da noite, ou de cafés de calçada, onde será possível sentar e bater papo na atmosfera pachorrenta de uma noite de verão, é o que está sendo imaginado para daqui a 50 ou 100 anos. Mas estas são apenas algumas das consequências em potencial do efeito estufa causado pelo dióxido de carbono resultante do uso de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural. Nosso planeta ficará mais quente de forma irreversível, dizem os cientistas. Os estudos ora em marcha em laboratórios e universidades da Grã-Bretanha examinam de forma mais direta o que acontecerá no país. O governo britânico, por outro lado, está aplicando milhões de libras esterlinas para pesquisar os efeitos globais do aumento da temperatura na Terra. Entre os resultados já conhecidos, conta-se um estudo feito pelo climatologista Sir John Mason. A temperatura média do mundo, diz Sir John, aumentará entre 2 e 5,2 graus centígrados, se a concentração de dióxido de carbono não for contida. Consequentemente, um típico dia de verão no sul da Grã-Bretanha registraria a temperatura de 32 graus. No norte, na região da Escócia, o tempo seria mais chuvoso. Haveria menos mortes causadas por problemas do coração, pois num clima quente, a dieta do povo seria mais leve. Doenças das vias respiratórias também diminuiriam. Haveria menos homens usando barbas, menos roupas formais, como gravatas. Mas, contrapondo-se a estas vantagens, uma alta de 5 graus na temperatura média da Terra será suficiente para provocar inundações em várias partes, incêndios florestais ou o aumento das colônias de insetos prejudiciais à lavoura. Os cientistas acham que a única forma de evitar transformações tão profundas na natureza do planeta seria através de cooperação internacional para conservar energia e reduzir a acumulação do dióxido de carbono na atmosfera. Mas isto tem de ser feito depressa. Alguns cientistas creem que, mesmo sendo tomadas providências urgentes, a mudança do clima no nosso planeta será sentida num futuro não muito distante. Uma reportagem de Márcia Poole, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Numa recente visita a Londres, o professor e cientista político Hélio Jaguaribe proferiu uma palestra sobre problemas brasileiros que foi muito bem recebida e provocou um animado debate entre banqueiros e especialistas em assuntos latino-americanos. Na ocasião, Sue Branford, do Serviço Latino-Americano da BBC, o entrevistou sobre o plano polêmico que apresentou há tempos, o Plano Ano 2000. Na entrevista, o professor Jaguaribe falou inicialmente das metas deste plano. Ele envolve quatro grandes conjuntos de propostas. De um lado, em primeiro lugar, uma proposta implicando uma revolução educacional, uma série de medidas destinadas a garantir que as crianças brasileiras ultimem o primeiro grau e que a população fique alfabetizada e fique com um nível educacional aceitável. Isso é absolutamente fundamental. A segundo aspecto das coisas são um conjunto de medidas orientadas para o pleno emprego. Existe uma margem muito grande de desemprego no Brasil e que, se, nas condições brasileiras, se traduz no sentido de haver uma economia informal marginal extremamente grande e, diversamente do que acontece com as economias informais europeias, que são economias, sobretudo, para evadir imposto, no nosso elas são economias de falta de capital e, portanto, são economias miseráveis. É preciso incorporar à população brasileira a postos de trabalho da economia formal. E nós, então, indicamos uma série de medidas a esse respeito, que vão desde a reforma agrária até políticas destinadas a estimular as empresas intensivas de mão de obra. A terceira área de problemas que foram focados por nós e diz respeito à valorização do trabalho. A remuneração do trabalho no Brasil é muito baixa, em grande parte porque a população é pouco bem formada, grande ignorância, falta de treino, portanto, produtividade por cabeça, por pessoa, muito baixa. A educação e o treino profissional vão aumentar isso. Mas, independentemente desse aspecto, existe realmente a necessidade de, a partir de certas condições prévias, que já foram perfeitamente delimitadas por nós, se proceder a um prudente e gradual incremento do salário mínimo e da remuneração do trabalho. Nós prevemos que a média da remuneração do trabalho, em termos reais, deve aumentar de cerca de 50% até o ano 2000, e que, no caso do salário mínimo, ele deve ser duplicado em termos reais. Finalmente, a quarta linha de conjuntos de medidas necessárias para alterar, modificar a população brasileira, a sociedade brasileira, se refere a um conjunto de políticas sociais, política de habitação, política de transportes urbanos, política de atendimento médico, etc., etc. E aí, cada um desses setores tem que ser estudado individualmente e ser objeto de certas medidas que assegurem o atendimento das necessidades da população. Se o conjunto de políticas previstas no nosso trabalho for adotado, o Brasil muda completamente de fisionomia, passa a ser um país apresentando um nível social equivalente ao atualmente existente no sul da Europa. Mas tudo isso vai custar caro. De onde o governo vai tirar os recursos para implantar esse claro, programa? Claro, esse é um problema extremamente importante. E é evidente que nas condições atuais, onde o Estado brasileiro está em estado praticamente de insolvência, não seria possível enfrentar um problema desse. Nós, então, fizemos uma estimativa do custo desse programa. A transformação social do Brasil até o fim do século custa aproximadamente 240 bilhões de dólares. Ou seja, algo como 20 bilhões de dólares por ano. Além do que já está se gastando em atividades sociais. Ou seja, isso significa um incremento do gasto social, que atualmente é da ordem de 9% do PIB, para algo em torno de 14% do PIB, 5% mais. Onde tirar esse dinheiro? A resposta é a seguinte, através de uma reforma fiscal que eleve a taxação bruta, que atualmente é de 22%, para 26% do PIB. E, sobretudo, que eleve a taxação líquida, que atualmente é apenas de 9%, que é absolutamente irrisório, para 16% do PIB. Ambas essas cifras que eu mencionei já foram atingidas pelo Brasil na década de 70. Portanto, é perfeitamente possível voltar a elas. Se nós tivermos um incremento da taxação líquida de 9% para 16%, aumentando 7 pontos percentuais, e temos aí os 5% adicionais a que eu me referi, mais outros porcentos para atender a outro tipo de demandas. O professor e cientista político Hélio Jaguaribe, falando à BBC de Londres. O governo da Grã-Bretanha divulgou planos radicais para o futuro do rádio e da televisão do país. As mudanças projetadas são tão profundas que, logo após a sua apresentação, teve início um debate em ampla escala. Eis a propósito uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Uma investida ousada no futuro. Foi assim que o ministro do interior britânico, Douglas Hurd, descreveu os planos do governo para o setor de radiodifusão. As propostas, disse ele, aumentarão bastante as opções dos ouvintes e telespectadores britânicos. Os planos do governo para o rádio já eram bem conhecidos. Aumentarão bastante as estações comerciais. No que toca à televisão, o governo pretende abolir os mecanismos atuais de controle. A BBC, que tem dois canais de televisão e é financiada por licenças pagas pelos telespectadores, não deverá ser afetada drasticamente. O sistema de licenças continuará em vigor até pelo menos meados da próxima década. Os principais afetados deverão ser os dois canais comerciais, o Canal 4 e a ITV, Independent Television. O Canal 4, criado há apenas 6 anos, é de alcance nacional e apresenta programas dirigidos a minorias e grupos de interesses específicos. A outra estação comercial, a ITV, é dividida em 14 companhias regionais que produzem programas para suas regiões específicas, embora muitos dos programas mais populares e os noticiários sejam transmitidos simultaneamente para todas as regiões. Desde a introdução da televisão comercial na Grã-Bretanha em 1955, a concessão de canais vem sendo feita na base do mérito. Cada companhia é julgada pela qualidade dos programas propostos. Mas agora o governo pretende acabar com esse critério e simplesmente vender a concessão dos canais às companhias que oferecerem mais. As autoridades também pretendem permitir a aquisição através do controle acionário de concessões já existentes, desde que sejam mantidos certos padrões. Entretanto, o governo vai abolir o órgão que controla e concede licenças de canais comerciais, o chamado Independent Broadcasting Authority. Em seu lugar, será criada uma nova comissão, que terá poderes para impedir a formação de monopólios, mas não poderá interferir muito na programação das emissoras. As companhias comerciais de televisão terão ainda que enfrentar uma competição maior dos canais via satélite e de televisão por cabo. Haverá também uma nova estação convencional, o Canal 5. Isso significa que haverá uma queda de qualidade, dizem os críticos. Eles salientam que nos Estados Unidos, onde os telespectadores podem assistir a um número bem maior de canais, as opções de programas acabam sendo bem menores do que na Grã-Bretanha, onde só há 4 canais. Mas os defensores das propostas do governo argumentam que há 30 anos, quando foi introduzida a televisão comercial no país, houve protestos semelhantes aos atuais. Mas agora ficou provado que o advento da televisão comercial na Grã-Bretanha contribuiu para enriquecer a televisão no país. E o governo espera que o mesmo aconteça agora, com o aumento da competição entre um número maior de canais de televisão. Esta foi uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres.